pau. Uma derrota significa a destruição do universo. A luta pela sobrevivência no Torneio do Poder deu uma reviravolta. Kalei e Caulipla usaram os brincos para se fundirem. Com o nome de Kefla, estas duas guerreiras numa só iniciaram um contra-ataque capaz de arrasar com o Son Goku. Isto ainda não acabou. Por mim tudo bem. Eu vou mostrar-te o quão poderosa eu sou! Nesse momento, deu-se uma mudança no Son Goku. Era o... Sinais de reviravolta. A mega explosão do Ultra Instinto. Maldito poder! Ouve com atenção, Kefla. Tu não me vais derrotar. Isso é o que veremos! Cachalota! É isso! Continua a ficar cada vez mais forte, Son Goku! Já viste? Será que o Son Goku está a fazê-lo outra vez? Prateado! Olha para ele todo prateado! Pois parece que sim, está muito prateado o Son Goku. Isto é um espetáculo. Parece que conseguiu alcançar o poder dos deuses mais uma vez. Mas como é que o Jiren irá responder? O Son Goku está em brasa! Aquela luz nos olhos é a mesma que ele tinha quando enfrentou o Jiren. O Ultra Instinto. O que o fez transformar-se desta vez deve ter sido a fusão da Kefla. E aquele nível de energia incrível. Claro que sim. A energia da Kefla é capaz de rivalizar com a da bola de energia a que o Son Goku esteve exposto anteriormente. Essa energia irritou-o e permitiu-lhe quebrar mais um dos seus limites. É impressionante! Se o Son Goku voltar a despertar o Ultra Instinto, ele vai conseguir derrotar a Kefla. Eu tenho a certeza disso. O combate deu outra reviravolta. Kefla, over! Despacha-te a dar cabo dele antes que ele consiga dominar o Ultra Instinto e acabe contigo de uma vez por todas! Ha-ha! Estás em brasa! Estás a libertar um calor que até queima! É esse o tal Ultra Coisa? Esta coisa chama-se Ultra Instinto. É! Sabes? Esse calor é muito agradável! Muito bom mesmo! Son Goku, eu não vou perder! E é porque eu sou a melhor! Ha! Mas que tempestade de energia! Realmente eles não sabem o que é ser moderado! São o Son Goku e a Kefla? A Kefla já atingiu a forma de super guerreira! Sim, sim, sim! A minha força está a aumentar! Ser uma guerreira do espaço é espetacular! Então não aumentas a tua força? É que eu ainda tenho muito para dar! Estão a escacar pedra! Se aqueles dois embaterem de frente, vamos todos falecer! Bater a bota! O que é que se está a passar? Será que é o meu pai e a Kefla? O que é que eles estão a fazer? Quando um aumenta o nível de energia, o outro também aumenta a sua! É incrível! Isso quer dizer que a transformação do meu pai está a tornar a Kefla ainda mais forte? A Kefla está a crescer. O poder dela é inacreditável. Vai ficar ainda mais forte. Papá! Despachar o universo com um só golpe, com este poder que fervilha dentro de mim. O poder dela é bem capaz de ultrapassar o poder do Son Goku. Impossível, mas será? Acho que sim. Mas se a energia da Kefla libertar ainda mais poder que o do Son Goku... Mais energia para libertar? Não preciso. Esta é mais que suficiente. Está bem. Vamos lá. Desaparece juntamente com a arena. Precisa de sair do lugar onde está para o conseguir. Incrível! Ele consegue prever todos os ataques da Kefla! É incrível mesmo! Não pode ser! Ela ainda não conseguiu acertar-lhe! Ouve lá, Kefla! Se é para lutar assim, não precisas de usar os brincos, não achas? A força e a velocidade da Kefla são impressionantes. Mas as reações do Son Goku conseguem ser melhores. Passa com ele! Ficou chonel, labrego! É a personalidade secreta a vir ao de cima! Não há nada para ver! Mas tu estás a brincar! Os movimentos do cachalote! Ele consegue prever a Kefla! É como se o corpo dele reagisse sozinho! Oh! Espera! Será possível? Não são suficientemente rápidos. Porque primeiro vocês pensam com a cabeça e só depois é que atacam. Essa tendência é notória, especialmente no Vegeta. É isso que está a impor um limite. aos dois. É necessário algum tempo para os nossos cinco sentidos e o cérebro transmitirem informação ao corpo através dos nervos. O importante aqui é vocês chegarem a um ponto em que todo o vosso corpo consegue decidir sozinho o que fazer. Mas atingir esse nível é muito difícil. O próprio Bills ainda tem de aprender a dominar completamente essa técnica. Se conseguirem superar este desafio, vão conseguir evitar todas as situações perigosas. Estou a ver. Então é isso, cachalota. Aquilo de que o Wiz nos falou está a acontecer contigo. Estou a habituar-me a isto. A isto do Ultra Instinto. Gerano, o que é que se passa? Estás preocupado com ele? Ora vejam, o Gerano já saiu da meditação. Parece que até ele está curioso em ver o poder do Son Goku. Este combate está cada vez mais fascinante. Espetacular. Parece que estás muito mais forte! Mas não é com esses ataquezinhos que me vais vencer! E eu não gosto da tua atitude! Desta vez vou acertar-te em cheio! Podes preparar-te! Son Goku, vamos lá lutar! Então, Kefla, tu vais desistir? Não, Kefla! O Son Goku acertou-lhe e mesmo assim ela levantou-se. Ela será assim tão forte? Nana! A Kefla é de facto uma guerreira impressionante. Mas o problema aqui é que os ataques do Son Goku são ineficazes. E consomem-lhe toda a energia. Talvez porque ele não consiga ainda usar o Ultra Instinto quando tenta atacar o adversário. Se ele não conseguir acabar com isto no próximo ataque, a energia dele não vai durar. Vou acabar com ela no próximo ataque. Maldição! Nem pensar! Isto não vai acabar assim! A energia da Kefla! é cada vez maior e não para de aumentar! Ouve, Son Goku! Eu vou atacar-te com toda a força que eu tenho! Bonitas e brilhantes! Mas o que é? Mas afinal, o que é aquilo? A energia da Kefla está a ser libertada em todas as direções como lasers. Esta é praticamente a derradeira arma. Eu não faço ideia do que estás a fazer, mas continua, Kefla! Continua! Parece que o facto dela estar encurralada fez surgir um novo e renovado poder extremamente mais forte. Um novo e renovado poder, isto ainda vai ser um problema. Chegou a tua hora! Impossível! Se um daqueles raios lhe acertar, o Son Goku não vai sobreviver. Será que a Kefla vai arriscar e vai usar toda a sua energia? Guerreira Kefla do Universo 6, uma fusão entre a Kalé e a Caulifla, foi eliminada. Kalé e Caulifla! Deus Champa! Deus Fua! Eu peço desculpa! Fomos derrotadas! Seu maldito Son Goku! Eu juro que um dia ainda te vou apanhar! Tem calma, Caulifla! Mas que problemão! Elas perderam mesmo com os brincos! Nem estas duas foram capazes de o vencer! Restam-nos apenas os Namekianos Saonel e também Pirina. Ai, restam-nos apenas dois guerreiros! Estamos tramados! Eu não acredito que o destino do Universo 6 está nas mãos delas! Ei, Saonel e Pirina! Vocês estão a perceber, não estão? Pode contar connosco, Mestre Champa. Eu garanto que nós os dois vamos derrotar os guerreiros do Universo 7! Ainda bem que o Son Goku conseguiu! Uma vez que o nível de energia dele estava muito baixo, ele teve de acabar tudo com um golpe. E foi esperto em usar o Kamehameha, porque é um golpe que domina. O Son Goku pôde acumular energia ao esquivar-se dos golpes do adversário e juntou essa energia toda num golpe final. Mas é improvável que ele consiga usar a mesma tática novamente, pelo menos não contra guerreiros como o Jiren. Tens toda a razão. Se ele se deixasse levar pelo instinto, era mais fácil. É exatamente essa a parte pior. Toda a gente pensa nos ataques que serão mais eficazes. Os ataques do Son Goku eram completamente desadequados, porque nesse preciso momento a sua mente está concentrada nesses ataques. Estão a perceber onde quer chegar? Separar a mente do corpo e deixar-se guiar apenas pelo instinto. Pergunto-me se o Son Goku vai conseguir chegar a esse nível antes de ser eliminado. Isso vai ser interessante. Não achas o mesmo, Bills? Não concordas comigo, fofuxa? Mas que raio de pergunta vem a ser essa? Jiren, os movimentos do Son Goku parece que ainda estão mais perfeitos que antes. O Son Goku vai tornar-se cada vez mais forte. Acho que não consigo ir mais longe do que isto. Ultra instinto. Eu estou a ver. Conseguir alcançar um poder tão absoluto está a deixá-lo fisicamente muito mais fraco. Meu caro Son Goku, ainda tens muito trabalho para fazer por mim. Por isso, a ver se não te deixas derrotar. Isso é ultra instinto. Se tu consegues usá-lo, eu também vou conseguir. E podes ter a certeza que vou dominá-lo primeiro que tu, cachalota! Son Goku derrotou a poderosa Kefla. A sobrevivência dos universos continua em jogo no Torneio do Poder. E restam apenas 17 minutos. Será que o Son Goku vai conseguir dominar o Ultra Instinto antes de o tempo se esgotar? Olá, sou eu, Son Goku. Os guerreiros do Universo 2 resolveram atacar-nos todos de uma só vez. A Ribriano-nos ao poder do amor para uma transformação terrível. Isto vai ser um combate feio. 17? 18? Mostrem-lhes os vossos ataques coordenados. No próximo episódio de Dragon Ball Super, o espetáculo do amor, androides contra o Universo 2. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.